Sega. Era prevista da El. Escute a informação, é que aguarde cópia. cópia. Autorizado, Campinas 360, via Pesulo 10, bridge a Pesulo no meio. Decolada 1-0, curva direita, saída da El, Leda, pós Leda, vou direto bridge. Controle 119 decimal 8, transponder 5012. Correto, 5557, correto, reporte pronto. Câmara. Na escuta. Pode chamar para o acionamento, senhor? Excelente, obrigado. 9061, bom dia, prossiga. 9061, bom dia, prossiga. Comunicação, claro. Qual a rota que você tem? 90, prossiga, prossiga, prova até o fim. Gente, pronto, copy. Frisado, Guarulhos, 380, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, vou direto Bridge. Em Bridge, intercepta o Tesolo no meia e prossegue conforme a rota. Controle, 120, correção. Controle, 119, decimal 8, transponder 5014. Frisado, 380, Guarulhos, decolando 10, saída da El, curva direita, da El, Leda. 061, coordenação com a equipe de solo, tá livre, puxa acionar o repasse táxi. Coordenação vai passar para o táxi 061. Livre, repassado. torre, no 9061, com 3 horas e 50, alternando Galeão, 131 no PLB, para o destaque. Entendido, 131 no PLB, o Gol 9061, taxi via Índia, reporta ponte perdão no 0, pronto. Legal no 0, no 0. Índia, vai reportar para o hospital, ponte perdão no 0. No 0 no 0 nós juntos, o 9061. Autorizado táxi via Índia, reporta ponte de perdão no 0, pronto, 35557, Quirangal no 0, no 0. O 35557 e o Gol 9061 tem condições de decolar amplo da Charlie. Foi feita uma pintura da numeração da cabeceira no 0, se possível decolar da Charlie aqui. Ok, 35557, além da cola via Charlie, pistão no 0, que nem vento 090 grau 08 nós. O 9061 tem condições de alinhar para a decolagem da Charlie. Afirmativo. Ok, autorizado a alinhar e manter. Pista 0, deslocada da Charlie, 9061. Deslocada pela Charlie, o 9061. Trip 5557, decolada aos 32, controlinho 20.8. 208, 5557, bom. Controle Salvador, bom dia, o Trip 5557. 119.8. 1198. 061, deixa eu mandar colagem mais um minuto. Na aeronave decolou mesmo a mesma rota. Vento 060 graus, 069, autorizado a colapso no 0.